Com saudade do vocês. Primeiro show de Marília Mendonça foi no interior do Pernambuco. Vocês sabem muito bem o amor que eu tenho por esse estado maravilhoso. Eu sou apaixonada por esse lugar de cabo a rabo. Queria mandar um grande beijo pro meu amigo Bruno Marcula, que me trouxe pela primeira vez pro Pernambuco. Deixou as nossas primeiras datas aqui no Pernambuco. Muito obrigada por me dar a oportunidade de conhecer esse lugar maravilhoso. Muito obrigada por hoje também. Queria agradecer a todos vocês que vieram de todos os lugares da região. Queria agradecer a toda a galera de Bonito também. Muito obrigada! E dizer que eu tava morrendo de saudade de viver uma vibe como essa. Sejam muito bem-vindos ao show da Marília Mendonça! Nesse show estão proibidas três coisas que eu tenho que deixar claro. Quem já veio no show de Marília Mendonça, levanta a mão aí. Pra quem não veio, eu preciso dizer: aqui é proibido chorar. É proibido vomitar. E é proibido ligar pro ex ou pra ex de jeito nenhum. Só vim me desculpar, eu não vou demorar. Não vou tentar ser sua amiga, você que não tá. Você vai me odiar, mas eu vim te contar que faz um tempo eu me meti no meio do seu ar. Sua família é tão bonita, eu nunca tive isso na vida. E se eu continuar assim, ele te ama demais. Faz, coloca um negócio desse aqui perto de vocês e eu não quero ir pra lá mais. Hein? Obrigada, gente. Tudo bem? Olha só. Essa música que eu vou cantar agora foi o começo de um sonho que começou a se realizar em 2018. E eu tenho certeza que vai ser o sonho mais lindo do mundo realizado, que é o projeto Te Vejo em Todos os Cantos. Quem me acompanha aí nas redes sociais, levanta a mão. Então vocês sabem do que eu tô falando, e essa foi a primeira música da realização desses sonhos. Escuta aí. Mendonça. O Felipe? Pera aí que eu quero ir aí. Tua ausência dói, mas o teu abraço cura. Voz Marília Mendonça. Clube Voz Marília Mendonça, um beijo pra vocês. Sou sua fã, tenho 11 anos. Realize meu sonho, tire uma foto comigo. Ah, bota ela aqui. Alguém consegue colocar ela aqui? Por favor. Tira a foto aí pra ficar bonito, que é no palco mesmo. Oi, linda. amor? Como é seu nome? Larissa. Olha lá pra câmera pra gente tirar uma foto bem bonita. Não chore. Deixa pra chorar quando tiver mais velha, com a sofrência. Beijo, meu amor. Espero que você goste muito do show, tá bom? Dá um beijo aqui. Seu olho é muito lindo. Obrigada, viu? Você é linda. Leva esse aqui de presente pra você. Tá bom? Eu vou conversar agora com outra pessoinha que tá aqui. Pera aí. Pera aí, gente. Eu já vou voltar a cantar. Porque tem outra coisa bem importante aqui. Não dá pra trazer ele? Por que não dá, não? Eu quero que traz ele aqui. Perdão. Oi, Felipe! Cara, você tá muito lindo. Quem foi que escolheu esse look maravilhoso? Você tá gostando de estar aqui no meu show? Olha só, gente, o Felipe, eu vi o vídeo dele, me marcaram no vídeo dele e eu achei a coisa mais linda do mundo inteiro. Tive que comentar, foi você que me marcou? Não foi, né? Foi uma moça do cabelo curtinho, eu não lembro o nome dela. Mas muito obrigada, meu amor. Felipe, eu tô muito feliz que você tá aqui hoje. Como é o nome dela? Maria Roberta! Muito obrigada por ter me marcado no vídeo do Felipe. E eu queria dizer que eu tô muito feliz que você tá aqui. E eu acho que eu tô mais feliz que você. Você é muito lindo e eu quero que você curta bastante o show, tá bom? O Felipe falou que ele era meu fã e que o sonho dele era me conhecer. E eu quero que você curta muito o show, tá bom? Fica aqui na beiradinha aqui pra você assistir tudinho, tá bom? Dá um beijo aqui, dá? Beijo, lindo! Obrigada, viu, meu bem? Ai, ai. É tanto amor que sabe o que parece? Parece namoro, viu, bonito? Pago. essa música aqui é pra você que tá cansado de ser humilhado no mundo. É pra você que tá cansado de ser enrolado no amor. Seu coração não é casa da mãe Joana, não! Te deixei a vontade demais, ficou aberta a nossa relação enquanto eu vi. Escorregou entre os meus dedos, tava provando de outros beijos. E pra minha surpresa, você pulou de tirolesa. Na cama de quem joga é brincadeira. E agora vem falar que foi pra... Cidade, é feriado ou não? Não? É? E yeah. É? Quem tá tomando uma hoje aí? Levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão. Eu queria dizer uma coisa, eu não tô, sabe por quê? Não botaram pra mim, não sei por quê, porque eu pedi. Tô tomando água até agora porque não sei. Gustavo, nosso prefeito Gustavo, muito obrigada. Gustavo Adolfo, muito obrigada pelo convite, pela oportunidade de estar aqui hoje. O que é isso aí que você tá tomando? Pitu? Tu é doido, mas com isso não. Faz é tempo. Mudei de vida. Converti, é. Gente! Essa música que eu vou cantar aqui agora 90% das pessoas que estão aqui hoje, que é muita gente, me conheceram por causa dela. E eu tenho muito orgulho de estar mais um ano cantando ela pra vocês. Sério? Você tá perguntando pra mim, Zé? Sério? A galera tomando pinga aqui embaixo tá perguntando se é sério. Vai doer demais. Vai doer demais de escutar o seu pai depois do mais óbvio. Saber que seu povo nunca vai ser. Já memorizei o seu corpo todo. No caso da gente não se vê de novo. Oh, que doer essa metade. Maria. Só mais uma vez, vai. Canta aí, Zão. Vai doer demais. Vai doer demais escutar saber que seu corpo nunca mais vai ser meu. E por admiração e carinho que meu pai tinha por você, que já se foi há um ano e 11 meses, realizo meu sonho de tirar uma foto com você. Fico eternamente grata pelo resto da minha vida. Leia. Bezerro, Pernambuco. Quem é? Você? Vou pedir pra te buscar então, pra gente tirar uma foto, tá bom? Tem alguém vendo aí? Se liga. Esse é o fã clube pra sempre, Marília Mendonça, João Pessoa, Jaque e John. John, John tá aí. Você tá com o John também. Oi, amor. Gente, deixa eu contar essa história rapidão aqui, porque estão falando pra mim que eu não posso ficar conversando muito hoje, não. Esse cara aqui, ó, foi meu primeiro fã que me emocionou na minha vida. Eu vou contar pra vocês por quê. Quando eu cheguei no aeroporto, ele tava esperando pra ir trabalhar também, porque ele trabalha de manhã, né? E ele tava me esperando pra pegar o voo lá. E foi a primeira emoção que eu tive, porque ele tava chorando muito, muito emocionado. E a gente se encontrou há 3 anos atrás. Eu acho que foi meu primeiro show em Recife, que você tava lá, foi isso? No aeroporto de Recife? É isso, não é? E eu sou muito feliz de ter você na minha vida, e muito obrigada. Eu fico muito feliz de poder te dar essa honra e te prestar essa homenagem aqui. De quantas homenagens você já prestou pra mim, muito obrigada, viu, meu amor? Linda! Obrigado, não esqueça nunca. Gente, minha bebida chegou, hein? Agora eu quero conversar com o cara ali. Ei, preparou um negócio massa pra nós cantar aqui ou não? Tá na ponta do amigo aqui, pronto. Ah, acho que você não manja, não. Aqui é só atualizado, só, repertório atualizado. Manja? Vou mandar uma aqui que eles vão curtir. Deixa eu ver. Pode mandar ver? Se ninguém reparou aí, eu tô de body, galera! Tem que respeitar, é de onça. E onça e neon ao mesmo tempo, hein? Que é porque eu tô em bonito. É, neon e onça. E a gente gosta de misturar e tudo mesmo. Outra coisa que eu quero dizer, por que que vocês não ensaiaram música nova pra tocar aqui em Bonito? Porque Bonito não conhecia as músicas novas. Ah, a galera de Bonito não conhece música nova. Fala de novo. Eu mostro pra você que conhece, quer saber? Quero. Quer conhecer? Quero. Então presta atenção nisso aqui agora. Tá? Eu vou pro baile da galera. Te levo pro beco de passar pra passar. Ok. Eu te mostro outra que é sucesso também, quer ver? Então vamos cantar uma de 2010, 2009, 8. Eu conheço. Vai, bota aí, vai. Vai, Tony. Aqui faz parte da coleção de coisas da Marília Mendonça, que vende na lojinha. Eu não sei se está aqui hoje, mas não tá mais, então isso aqui é presente para vocês. Deixa eu ver para que eu vou presentear. Aonde? Mocinha de azul ali pra mim, por favor. Vocês entregam? Posso confiar em vocês? Entrega pra ela, por favor. Aí, obrigada. Beijo, viu, meu bem? Vamos voltar a fazer o que a gente sabe fazer de verdade, que é sofrência. E eu prometo começar bem de boa pra não machucar demais o coração de vocês. Não tá dando certo entre a gente. Quem tá lá com a gente? Eu acho que vou me entender. Minha mão já não tá mais na sua. A gente anda pela rua separados. parecemos namorados. A aliança virou enfeite do dedo. Nossa cama agora é só pra dormir mesmo. E nunca parece que eu tô levando um simples passageiro. Vocês já estão cansados de sofrência já? Ô, meu amor! Tudo bem, cara? Dá um beijo. Eu amei seu vestido, eu quero fazer um desse igual pra mim. Deixa eu pegar um presente pra você aqui. Esse tem meu nome aqui? Tem. Então, de presente pra você, tá bom? Como é seu nome? Você quer ir embora pra minha casa comigo? Mas aí sua mãe, eu converso com ela depois. Aí você vai embora comigo. Dá um beijo aqui, dá um beijo. Linda, vai lá na mamãe, vai. Ah, vamos tirar uma foto. Aí, vai lá na mamãe, vai. Tomara que a minha filha fale isso também, quando alguém pedir pra levar ela embora. Quando eu tiver, não? Eu acho que minha mãe vai deixar. Eu não sei de muita coisa na minha vida, não. Mas eu sei que tem gente aqui que é bem pior que eu, viu? Mente, que vai dar uma volta, vem me ver. Uma briga e outra de vocês. Eu nem conheço ela, mas me sinto culpada. O quê? Protocolo pra um negócio aqui. Pera aí que eu só vou contar o que aqui é daqui a pouquinho. Sabe o que eu queria? Eu queria que todo mundo ligasse alguma coisa que faz luz aí. Celular, lanterninha, flash, isqueiro, qualquer coisa que faz luz, qualquer coisa que faz luz. Por favor, todas as pessoas, porque eu quero gravar esse vídeo para colocar nas minhas redes sociais, para contar como foi lindo o nosso show, como tá sendo linda a nossa noite. Todas as pessoas de todos os lugares aí. E eu vou começar assim, ó. Mente, que vai dar uma volta. Vem ver, mente, uma amiga e outra de vocês. Eu. penso não. Mas falo sim. O quê? É pior que eu, você. Que não deixa ela e nem deixa de viver. É pior que eu, você. Que solta sua raiva em duas horas de prazer. Diga! É pior que eu, você. Querido prefeito Gustavo Adolfo, muito obrigada por essa oportunidade, de verdade. E parabéns por esse evento maravilhoso. E parabéns por esse povo lindo. É a primeira vez de Marília Mendonça aqui em Bonito, Pernambuco. E que seja a primeira de muitas, viu, gente? Porque eu tô apaixonada por vocês. Muito! Recorde de público e Bonito! E daqui a pouquinho tem... O nome dela é... O nome dela é Jennifer. Ela faz umas paradas que eu não faço com você. Só queria dizer que eu sou a Jennifer dessa noite, viu? Meu amigo GD, Gabriel Diniz, o caramba. Que Gabriel Diniz, quem chama ele é nas audiências. Aqui é só GD. E eu sou a que mais parece a Jennifer aqui. Quem é a Jennifer nesse caramba aqui sou eu hoje. Eu já vou. Para de botar pressão em mim. Aí todo mundo acha o máximo, tá vendo? Eu adoro as pessoas. Vamos brindar, vamos brindar. Um beijo pra todo mundo que tá de Leão. Eu amo vocês, hein? O que nós vamos cantar agora? Que eu nem sei. Vocês deixam eu cantar mais sofrência pra vocês ou já tá bom? Deixa! Então deixa, vai deixando, vai! Pois é, prepara que eu já tô me preparando. Como é seu nome? Dá um beijo, dá um beijo. Como é seu nome? Eduardo. Eduardo. Um beijo, Eduardo. Gente, só tem criança linda aqui hoje, meu Deus do céu. E eu quero levar tudo pra minha casa, porque eu sou meio doido com essas coisas. Oi, Zé. Alô, Manuel, Manuel. Tá aí, meu querido? Tomando um esquinho. Seu uísque é mais velho do que eu, cara. Tem que respeitar seu uísque. É o quê? 28 anos isso aí, é? 21? Um beijo, viu? Toma um golinho aí, Zóio. Quem quer que o Zóio tome um golinho aqui no meu copo? Levanta a mão aí. Aqui na equipe Marília Mendonça tem que tomar um golinho. Tem. Posso beber em serviço? Mas quem tá liberando é a patroa que tá escrito aqui no nome. Pronto? Na minha vida o seu coração serviu de degrau. Tiver sofrendo não é bom. Seu coração serviu de degrau. Te ver sofrendo não é bom. É sensacional, agora passa mal. Agora passa mal. Agora passa mal. Passa mal, bonita. Bonito é muito pequeno para a grandeza dessa cidade, viu? Muito pequeno. Gente, é malito demais. Gente, essa música que eu vou cantar agora é a música mais sofrida de todo o meu repertório nesses 3 anos de carreira. E essa daqui. Thank you. exagerado, sim. Só mais você que eu sobrevivo de olhares e alguns abraços que me deram. E o que vai ser de mim? E o meu assunto que não muda, minha cabeça não ajuda. Loucura. E que se dane a minha postura, se eu mudei você não vi. Eu só queria ter você por perto, mas você sumiu. É tipo um vício que não tem mais cura. E agora de quem é a culpa? A culpa é sua por ter esse sorriso. Oh, a culpa é minha por me apaixonar por ele. Só isso. Não finja que eu não tô falando com você. Você tá parado no meio da rua. Eu tô entrando no meio do sal. Sem você a vida não continua. Não finja que eu não tô falando com você. Você não entende o que eu tô passando. Quem é você que eu não conheço? Me apaixonei pelo que eu inventei em você. Mas você sumiu. É tipo um vício que não tem mais cura. E agora de quem é a culpa? A culpa é sua por ter esse sorriso. Levanta a mão. Pode levantar, que não é nada comprometedor que eu vou falar aqui agora. Pode levantar, pode levantar. É o seguinte, eu não sei quantas mil pessoas tem aqui hoje, mas eu sei que são muitas. Recorde de público bonito. De acordo com a pesquisa que eu venho fazendo nos meus shows, dizem que 5% das pessoas conseguem ter uma amizade inocente com o ex ou com a ex, é verdade? Quero saber, não? Não? 2%? Não! 2 tá bom? Não! Beleza, 2%. 5%, que eu tenho certeza que acontece, fala que consegue manter uma amizade, mas não é tão inocente assim, porque tem o flashback. Marília, minha amiga, flashback é aconselhável? É certo? Não é. É melhor você quebrar a cara com uma pessoa nova do que quebrar a cara com ele de novo, né, gente? É porque você foi de besta uma vez, é de boa. Agora, duas vezes seguidas na mesma pessoa, errado, certo? Certo. Agora, 90% das pessoas têm problemas com o ex ou com a ex. Eu vou contar que tipo de problema é. A pessoa que você tá não te dá valor, não cuida de você do jeito que você merece, certo? Você larga da pessoa, óbvio, porque se você largou é porque alguma coisa ruim tá acontecendo. Num tempo determinado, você arruma uma pessoa que te dá valor, que cuida de você, que ama você do jeito que você merece. E quando você pensa, agora eu vou ser completamente feliz, o que acontece? O ex ou a ex entra em ação. Começa a falar mal de você pra todo mundo da cidade. Principalmente cidade interior, isso acontece demais na conta. Fala que você não presta. Fala que você não faz as coisas direito. Fala que você não beija bem. Fala que você até tá devendo dinheiro. É! Recalque o nome disso. Fala que você esfriou. Que você tá mal. Que você tá sem sal. Só se for sem saudade de você, viu? Alô, galera, eu sabia que isso ia acontecer. A melhor cantora do Brasil. Obrigada, meus amores. Gente, chegou a hora de ir embora. Vocês acreditam? Meu amigo Gabriel Diniz. Eu não chamo ele de Gabriel Diniz, é muito estranho. Meu amigo GD tá chegando aí. Alô, porteiro, daqui a pouquinho. E eu queria pegar esse copo aqui e fazer um brinde a toda a galera. Dizer pra vocês que esse momento aqui não é um momento qualquer. Como eu falei pra vocês no começo do show, Marília Mendonça no Nordeste começou aqui no Pernambuco, certo? Começou fazendo shows no interior do Pernambuco, inclusive. A gente fez um show maravilhoso em Serra Talhada que eu nunca mais esqueci na minha vida. E eu sou muito feliz por tudo que vocês fazem por mim desde o começo. Então isso aqui representa a volta de Marília Mendonça para o meu Nordeste, que eu amo tanto, que eu tava morrendo de saudade. Inclusive, no carnaval estarei no Pernambuco, no Camarote Olinda, graças a Deus. Segunda-feira, dia 4, espero todos vocês lá. Junto com Simone Simaria, Léo Santana e Jonas. Então, esse copo eu peguei para fazer um brinde com vocês. Por tudo que vocês construíram na minha vida. Tudo que eu sou hoje, eu devo ao Pernambuco. Muito, muito, pra caramba. Muito obrigado por tudo que vocês me deram, tá bom, meus amores? Muito obrigada, Prefeitura de Bonito, pelo convite. Parabéns pela festa de São Sebastião, festa muito linda. Abraço ao prefeito Gustavo Adolfo, muito obrigada. São Monteiro, vice São Monteiro, muito obrigada. TFM Promoções, muito obrigada. Carioca CDs, um abraço, meu querido. Marcola, muito obrigada por tudo. Você sabe que a nossa história é construída com embasamento, viu? Quem? Cadê, cadê, cadê? Do outro? Aqui? Oh, querido, muito obrigada, viu? Que festa linda, viu? Ó, tô esperando o convite pro ano que vem, viu? Obrigada. Oi? Ano que vem tem que ter Marília Mendonça aqui, bonito de novo, meu grande prefeito Gustavo Adolfo, viu? Obrigada, obrigado pelo carinho maravilhoso. Gabriel Diniz tá chegando com o nome dela é Jennifer! Ai, ai, ai, eu vou ficar pra assistir vocês. Também! Não preciso nem perguntar, né? Muito obrigado. Para de falar que eu sou a Maiara hoje. Não. Eu preparei um bloco especial pra vocês de músicas do primeiro DVD. Eu queria que vocês cantassem junto comigo pra gente comemorar esse momento maravilhoso que a gente viveu aqui hoje.